Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindo à Porta Aberta ao Desporto, depois de mais dois meses de férias, não é? Boa tarde, Asmiro. Ah, podes falar. Boa tarde a todas e a todos. Cá estamos mais uma vez de volta. Eu estou de volta. Tu estás aqui, tu vais. Eu ainda não fui. Vou para a semana só. Eu só vou para a semana. Mas, bom, para o desporto, cá estamos mais de uma vez de volta. Espero que depois também o Bruno te venha a fazer a emissão contigo enquanto... Sozinho não é fácil de se fazer, não é? Para estar aqui a passar a música e dar... Pronto. Não é fácil. Não é fácil e não é bom. Pronto, não tem jeito. Não se pode fazer análise, não se pode falar... De algum jogo, que há uma coisa que se tem sempre para dizer, é por isso que estamos aqui, não é? E, portanto, sozinho não dá. E pronto, estamos cá de volta, depois das tuas férias, já, não é? Já tiveste praticamente um mês, não é? Já estive lá três semanas. Três semanas. Saindo aqui no dia 2 e cheguei. Saí numa sexta, cheguei numa quinta. Uhum. Portanto, é praticamente um mês, quase. E então vamos lá, vamos passar então esta para começar esta primeira do ano. E se os discos querem dar. Com os resultados dos campeonatos da primeira e segunda liga e da terceira divisão. Da terceira, da Campeonato de Portugal, que já começou, não é? E também, já que estamos aqui a falar. Vou-te dizer uma coisa, fui ver jogos em Portugal, fui ver dois jogos. Dois jogos, um do Porto, um do Amarante, duas derrotas, deixa de ir ao futebol. Fui lá ver o Porto contra os russos. 3-2. Já a gente sabe o resultado, 3-2. Depois foi uma grande surpresa, não é? Grande surpresa. Depois decidi no domingo ir ver Amarante Paredes. Começava o campeonato e disse, vou lá ver esse jogo. 1-0 para o Paredes. Disse, pronto, acabou o jogo, acabou o futebol. Fico em casa, que assim as equipas podem dar a... Pode ser melhor. Não, mas é verdade que o Porto lá, isso foi uma surpresa, porque ninguém estava à espera. Estava toda a gente à espera que o Porto fosse à Liga dos Campeões, era normal, é? É o primeiro? Era... pronto... É que depois a seguir, logo a seguir, os russos foram eliminados por Olympiacos da Grécia, não é? É verdade. Por o Pedro Martins. O Pedro Martins e alguns jogadores portugueses também, não é? E francês, onde está lá o Balbuena. O Balbuena está lá a jogar com o Pudens. Foi chamado à seleção portuguesa. E foi chamado agora à seleção, que fez um grande jogo até. Jogou muito bem. E eliminaram os russos, ganharam os dois jogos, portanto bem. O Porto talvez. Como ganhou lá, se calhar já estava com ela feita. Ganhou lá, não é? Ganhou lá e depois o Conceição mudou um bocadinho a equipa também, pensando que ia talvez já ser mais fácil e enganou-se, não é? Pronto, pois foi. Enganou-se, tinham o primeiro jogo. No Gil Vicente. Perder, a gente vai falar que eu já tirei. E depois aquilo deu para mal, pronto. Pronto, foi o que foi. Mas a gente vamos falar já, para já vamos ouvir uma música ou duas e depois a gente volta já com resultados, com análise e com coisas. Tudo cá do futebol, porque já toda a gente começou em França e na Alemanha, na Inglaterra, por todo lado. Mesmo a Espanha também já começou, portanto. Vamos falar muito do futebol desta vez, porque já está tudo de volta outra vez. Já temos também a Liga dos Campeões, que já saiu os sorteios. Pois vamos fazer o sorteio. Tem muita coisa a falar. Então, pelo menos até às 7h30 para aí. Sim, até às 7h30, porque depois... Vamos ver o Sporting também, que começa às 8. Então, vamos começar com o MK Nocivo, Filha de um Imigrante. Sim, senhor. Vamos lá então ouvir. Sabemos

sim. Eu quero bem a minha sogra. Quero sim, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, então vem ela embrulhada de presente para ti. Este é o hino de todos os genros de Portugal. Sim, porque eu quero bem a minha sogra. Se é para mentir. Se eu ralho com as crianças, me critica sempre a mansa, me chamando de animal. Animal! Se eu ralho com a mulher, mete a boca, mete os pés. Minha filha casou mal! Não aguento este tormento, afinal dou o sustento para a miséria do meu lar. Abra o olho, meu irmão, que feliz foi o Adão, sem sogra para incomodar. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Cascavel e xararaca, ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, toma ela embrulhada de presente. Minha sogra morrer, vou estar a trabalhar. O meu patrão vai me querer à folga. E eu vou dizer que não. Primeiro o trabalho e depois a diversão. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Cascavel e xararaca, ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, toma ela embrulhada de presente para ti. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Cascavel e xararaca, ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, toma ela embrulhada de presente para ti. Banda Lusa, que quer bem a sogra dele, não é? E agora vamos então começar com. Anda lá, pode falar. Está bom, hoje está aqui, está tudo bom. Pronto. Tens que falar mais alto, se calhar. Não, porque eu não estava a ouvir, não tinha o retorno. Ah, do som. Ah, estás. Mudaste-te de micro, pá. Ah, agora aí já estou. É, pá, estavas no primeiro, passaste para o mesmo. Eu estava neste. Foi sempre neste que estive. Ah, então, pronto. Pronto, agora sim, agora já tenho o rotura aqui. Já está bom. Já está. E então, vamos começar com os resultados da... Da primeira jornada, vamos começar desde o princípio, não? A primeira não, já vai ao já vai. Já vai, então podemos começar a quarta. Ou vamos a terceira. A terceira, vamos pronto, na terceira. Vamos na terceira. Tens os resultados? Sim, tenho aqui. Já aqui tem os resultados da terceira jornada. E onde fizemos os resultados, então foram os seguintes. Foi um Setúbal 0, Moreirense 0, Rio Ave 5, Desportivo das Aves 1, Benfica 0, Porto 2, Boa Vista 1, Passo Ferreira 1, Santa Clara 0, Bonense 0, Marítimo 2, Tondela 3, Portimonense 1, Sporting 3, Gil Vicente 1, Braga 1, e Guimarães 1, Famalicão 1, Famalicão que está a surpreender, não é? Está. Que ainda não perdeu. Duas vitórias e um empate. Pois, está em primeiro com o Sporting, não é? Porque o Benfica perdeu um jogo com o Porto. O Porto perdeu um jogo com o Gil Vicente, portanto estão atrás então, na classificação. E onde podemos então falar um bocadinho deste jogo, deste clássico do Benfica-Porto. Opa. Foi um... Eu acho que foi um bom jogo, não foi assim muito não, mal. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Princípio de, começaram-se à procura uma da outra, porque até mesmo assim o Benfica sabe que o Porto também está forte, não é? E também não queria perder. O Porto também não queria perder, porque já tinha perdido um jogo, não é? Estava no terceiro jogo de campeonato, se perdesse na Luz, ficava a 6 pontos do Benfica. Já era muito mais, em três jogos, era uma coisa demais. Eu também, para mim, disse, bom, isto é capaz de até acabar num empate, ou coisa assim. Eu também pensava mais num empate do que na vitória, dito francamente. E finalmente deu vitória para o Porto, porque o Porto, a partir de uma certa altura, e a partir dos 20 minutos para aí... Não deixou-se... O Benfica... Pegou o jogo, teve melhor no meio-campo, e já sabes muito bem quando uma equipa está melhor no meio-campo, quase nunca perde, e por vezes até ganha, mas é como aconteceu ao Porto, foi o que aconteceu. Foi o Porto pôr a mão no jogo no meio-campo e depois os golos apareceram. Pronto, é que o Pizzi, ninguém o viu no jogo, a bem dizer. Sim, o Pizzi esteve um bocado apagado, é verdade. E como é que ele se chama? O Rafa? Também o os Rafa dois? Rafa também. Desapareceram do jogo, um onde? Bocado, talvez uma tática diferente, não é? Também. E pronto. Mas eu digo que o Porto, no meio campo, pôs a mão no jogo e depois o Benfica foi difícil construir, foi difícil de fazer as jogadas que ele fazia e construir o jogo que fazia e pronto, deu vitória para o Porto e pronto, foi o que aconteceu. E agora é daqui até ao fim do final do campeonato, ainda há muito jogo, ainda há muito campeonato, há muita coisa, não é? Portanto... Sim, opa, já sabe que tornou as equipas mais perto umas das outras, mas também no estado de jogo. Sim. O Benfica no passado deu ganhar ao estado do Dragão, pois também. Pois é, claro. Se calhar até pode acontecer outra vez este ano, quem sabe. E tenho, por exemplo, o Benfica tem amanhã um jogo difícil em Braga. Pois, o Benfica tem de ir a Braga amanhã. E o Sporting, o Sporting que está, não há para mais, de toda maneira. Agora, sobretudo, com a falta de Bas Dost. Pronto, e o Sporting endireitou um pouco com alguns jogadores que não saíram no ano passado, porque se até saíssem todos que me tinham rescindido e pois, que não ficasse sem ninguém, o Sporting estava onde estava, só precisava, mas era a lutar, no ano passado estava já a lutar, mas era para não descer. E pronto, e conseguiu recuperar alguns jogadores. Não conseguiu vender praticamente nenhum, porque foram todos quase rescindidos, os melhores, sobretudo. Pois foi. E foi um grande prejuízo para o Sporting, sobretudo a nível financeiro. O Guilherme Carvalho. O Guilherme Carvalho, o Joelson Martins, o Rafael Leão. Mesmo. Mesmo o Rui Patrício, o dia de render muito mais, e outros jogadores, não é? E ainda bem que recuperou algum, porque senão, mas por exemplo, estás a ver o Rafael Leão, que o Lille já vendeu por 35 milhões este ano, estás a ver como é, foi quanto o Sporting perdeu, nesse e noutros, o Pudence e outros jogadores, pronto, e para já o culpado ainda ninguém foi culpado e já havia ter sido, porque ainda por isso por cima os adeptos que estavam todos contra os jogadores, e deu o que deu, agora está a endireitar, eu acho que está a endireitar, tem que continuar e não vai ser de um ano ainda que vai endireitar e vai ter que desfazer de alguns salários grandes que tinha. Como o Bas Dost, porque são jogadores muito caros e depois não há dinheiro para isso, não é? E pronto, e enquanto o Sporting não estiver bem equilibrado, vai ser assim e vai crescer. Acho que os sócios vão compreender isso e têm que ajudar o Sporting a crescer e têm que ajudar a todos os sócios, não é só uma parte, tem que ser todos. Não é andar lá a meia dúzia deles ainda a fazer barulho e ainda estar do lado do antigo presidente. Há quem gosta e quem não gosta. Mas agora, agora já não há gosto para nada. É que a prova está aí, foi feita. Não pode ser. Porque senão, se tinha lá o antigo presidente, se tinha lá ficado, se calhar hoje o teu suporte já tinha dado falência. Já não existia. Já se for preciso, nem segundo ou terceiro lugar que me ficou este ano, ficava. Mas era na luta para não descer, certeza absoluta. Porque certeza que o Bardoste não ia ficar já, nem o Bruno Fernandes, nem o Acunha, nem esses jogadores todos, porque se o presidente tinha ficado lá, de certeza que iam-se embora também, e como é que a gente ia fazer depois? Como é que se ia fazer? Como é que o Sport ia fazer? Ia dar em falência, certeza absoluta. Isso, os sócios têm que compreender isso. Tem que mudar, quiseram mudar. Agora tem que se mudar, agora tem que se crescer. Tem que se crescer lentamente, tem que crescer com santos meios e para que o Sporting venha outra vez a ser como era antigamente e mais nada. E então, para falar um bocadinho já agora, porque já falamos do Sporting, também, mal que estás a ver, mais mesmo com estes problemas todos e com a equipa zita que tem, porque não tem grandes. Pronto, tem uma equipa normal, como no ano passado, poucos reforços, poucos. Também é aquela coisa, como tu dizes, o dinheiro também. Mas não há dinheiro, e os sócios têm que compreender isso. Senão tem de fazer uma boa carreira ou vender muito bem. Pois, tem que vender bem, e para vender tem que haver alguns bons, e para já não há. Só há um? Há um, é o Bruno Fernandes, ele quer tirar o máximo e. Mas também às vezes a tirar o máximo é capaz de não vender também. Eu acho que sim, ele vai fazer outra vez outra época como no ano passado e depois vai, ele tem a ideia de ir para jogar na Inglaterra e vai jogar na Inglaterra talvez. É dado no Real de Madrid hoje. É capaz também, quem sabe, mas pronto, vamos esperar para ver. Mas pronto, até que está bem, está em primeiro. Tem à frente do Benfica e do Porto, com um ponto de avanço, com o Famalicão à beira, não é? Que o Famalicão está com a mesma situação, subiu e está também a jogar muito bem, foi buscar um empate ao Guimarães e tem com os mesmos pontos do Sporting, agora está a jogar com o Desportivo das Aves, já esteve a ganhar há bocado, estava a ganhar, agora já está empatado. E pronto, é capaz até de perder, mas para já está a fazer uma boa época, um bom princípio de época, e é bom para ele, porque sabe-se muito bem que o Famalicão não joga a título nenhum, mas joga a manutenção. É para se manter. Joga a manutenção, mas todos estes pontos, ao fim, se for preciso, vão ajudar, não é? Pois. Para o fim de campeonato, por vezes vão ajudar. Então, um ponto é um ponto. Estão aproveitando o máximo e fazem muito bem, estão cá em cima e pronto. E outras equipas que estão lá à espera, como o Belenenses, está muito fraquinho. E perdeu ontem com o Boa Vista. Em casa com o Boa Vista. E o Moreirense ganhou ao Portimonense também 1-0 ontem, já parece que estamos a ver. Pois, também o Moreirense também já jogou ontem. Sim, porque temos aqui as jornadas da quarta jornada, não é? A quarta jornada está aqui. Portanto, hoje temos o Aves, como tu dizes, Famalicão está empatado 1-1. Passos da Ferreira Marítimo está empatado 0-0. Logo às 20 horas temos o Sporting Rio Ave. Pois. Às 21 horas temos o Gil Vicente Vitória de Setúbal. Amanhã temos o Tondela às 17 horas Santa Clara. O Porto Vitória de Guimarães às 19h30. Aí às 22 horas temos o Braga Benfica. Pois. São 9 jogos. Horas lá, 10 aqui. Pois. Sim. Tem o Braga Benfica. Amanhã. E o Porto Guimarães. E o Porto Guimarães, o Braga que tem estado muito bem. Ah, e que recebe o Benfica amanhã, que fez um grande jogo na Rússia para a Liga Europa. Foi lá ganhar, ganhou em casa 1-0, depois voltou a ganhar outra vez, agora, quinta-feira, que está nos grupos também da Liga Europa. Temos 4 equipas na Liga Europa. Normalmente era melhor que o Porto estivesse na Liga dos Campeões. Não é? Tivesse ganhado os russos, porque a gente temos a luta para os pontos para o coeficiente da UEFA. Temos pertinho da Rússia, era bom que o Porto tivesse eliminado a Rússia, o clube da Rússia, o Krasnodar. que tínhamos marcado mais pontos e agora com as vitórias foi preciso na Liga dos Campeões, que o Porto se ganhasse, né? Claro que era mesmo assim, tudo contava e depois voltámos outra vez, não para o ano que vem, mas para 21-22, podíamos ter outra vez duas equipas que fossem à Liga dos Campeões diretas e a terceira jogasse o play-off, como antigamente, mas ainda pode ser que se alcance esse objetivo. Vamos lá ver. Sim, e nem se pode, basta só as equipas portuguesas pontuar. A Rússia está em quarto ou quinto lugar, já nem sei. Sim, com 42 pontos. Primeiro está 42 pontos, 0-39 ou 49. E Portugal tem 42 pontos, 716, ou uma coisa assim. Portanto, a diferença é pouca, não é? Portanto, se contou com mais vitórias houver, melhor, para que a gente alcance e passar à frente da Rússia, que é para recuperarem outra vez o segundo lugar direto, primeiro pois. E segundo direto, e o terceiro à Liga Europa, à play-off. A play-off, antigamente. E pronto, é assim. Portanto, vamos à classificação? Vamos à classificação. Depois dos jogos do Boa Vista e do Moreirense, do Belenenses, como a gente já disse, e do Portimonense, que estão temos a seguinte classificação. Primeiro, Boa Vista com 8 pontos. Sim, mais um jogo, claro. Aí está. Sporting em segundo com 7. Terceiro, Famalicão com 7. Quarto, Moreirense com 7, mais um jogo, não é? É. Quinto, o Porto com 6 pontos. Sexto, Benfica com 6 também. Sétimo, Sporting de Braga com 4. Oitavo, Tondela também com 4. Nono, Santa Clara com 4. Décimo, Gil Vicente com 4. Décimo primeiro, Portimonense com 4. Décimo segundo, Rio Ave com 3. Décimo terceiro, Aves também com 3. Décimo quarto, está a decorrer. O quarto jogo está a decorrer também. Vitória de Guimarães com 2 pontos. 15º, Belenenses com 2. 16º, Vitória de Setúbal com 2. 17º, Marítimo com 1 ponto. E 18º, Passos da Ferreira também com 1 ponto. Também já está a decorrer o jogo, que está a 0-0, me parece. Sim, está. Estava agora. Sim, estava 0-0 há pouco. Portanto, era assim. Pois, antes de irmos embora, certeza que ainda vamos dar esses resultados. Sim. Já devem daqui até lá vão estar, certeza, terminados. E depois vamos ouvir mais umas músicas e depois viemos com a segunda liga. Sim, e vamos ouvir o Francisco José com uma canção muito, muito, muito antiga. São dos anos 60, se não me engano. Sim, não é? Sim. Beija-me muito. Então vamos lá. Aí está. Beija-me, beija-me muito. Quero sentir os teus lábios juntinhos aos meus. Beija-me muito, como se for este beijo. O beijo do adeus. Beija-me, beija-me muito, como se um beijo pudesse o amor sustentar. Beija-me muito, se fosses partir para não mais voltar. Quando a brisa da noite fizer do meu sonho um sonho perdido, quando mais nada tiver, guardarei nos meus lábios teu beijo esquecido. Thank you. quando a brisa da noite fizer do meu sonho um sonho perdido. Quando mais nada tiver, guardarei nos meus lábios teu beijo esquecido. Oh, beija-me, beija-me muito. Quero sentir os teus lábios juntinhos aos meus. Beija-me, beija-me muito. Como se for este beijo o beijo do também posso os desejos a uma informação que este Ribeiro esteve no dia 15 na feira de Barcelos, que eu estive lá e vi. Esteve lá, por acaso fui lá ao mercado e ele andava lá a passear. Estás a ver? Ele também, ele é de lá. Pois. Até quando eu vi, disse, ah, pá, eu conheço. Está de férias, conheço o homem, está de férias como nós, pronto. Mas é muito bem, não é? Pois, é claro. Pronto, vamos lá então com o futebol da Segunda Liga. E os resultados da terceira jornada foram os seguintes: Benfica B2, Oliveirense 1, Académica 1, Chaves 2, Feirense 0, Viseu 0, Nafiel 3, Cova da Piedade 0, Covilhã 1, Vilafranquense 0, Farense 1, Porto B 3, Nacional 0, Mafra 0, Varzim 0, Leixões 1 e Casa Pia 0, Estoril 1. A classificação 0. Espera aí, agora está a decorrer o. Está a decorrer, sim. O Porto B 0-0 aos 90 minutos com o Casa Pia e o Vila, União de Vila Franquense 1, Nacional 2. E já decorreu também. Já decorreu o Leixões Feirense, suponho que. Ah, sim. Espera aí, que eu vou ver se encontro aqui. Normalmente decorreu. Leixões de Feirense 2-2. 2-2, já foi hoje de manhã, parece. Foi hoje de manhã. Espera aí, que eu vou ver se. Então, dá a classificação que foi, eu vou... foi no dia 31, pois foi, tem razão. Pois. Classificação, portanto, é a seguinte: temos o Sporting da Covilhã com 9 pontos, portanto, 3 jogos, 3 vitórias, não é? Pois. Penafiel. Pelo Covilhã vai muito bem este ano. Está, por acaso está. 3 vitórias e 5 golos marcados, 0 sofridos. Ai. Portanto, segundo, o Penafiel com 6 pontos, terceiro, o Farense com 6, quarto, o Desportivo de Chaves com 6, quinto, o Benfica bem. Com 6, 6º Leixões com 5, mais um jogo. 7º Feirense, 5 pontos, mais um jogo. 8º Nacional com 5 pontos, mas está a ganhar por enquanto. 9º Académico de Viseu, 5 pontos. 10º Académico, 4. 11º Mafra, 4. 12º Porto B com 4. 13º Vila Franquense com 3. 14º Estoril com 3, 15º Cova da Piedade também com Estoril com 3, Cova da Piedade com 15º com 3, 16º Varzim com 2, 17º União Desportiva de Oliveirense com 1 e Casa Pia, que está em último, está empatada em Pedroso com o Porto, 0 pontos. E portanto está empatado o Porto, né? Porque ontem já jogou o Leixões 2, Feirense 2 e Porto agora mais Casa Pia está empatado, o Bifarquense está a perder por está com jogos. 90 mais 2 e o Nacional está com 90 mais 1, portanto está mesmo, está mesmo a casa a terminar, está mesmo a acabar. Depois o resto dos jogos são os seguintes: Casa Pia, Cova da Piedade, Benfica B, Estoril Brasil, Mafra Académica, Oliveirense, Farense, Académico Piseu, Covilhã, ali dois não são assim muito de longe de um do outro, é. E Chaves, Penafiel. Pelo menos são do mesmo distrito, não é? Do mesmo distrito, pois. Não é? Bem que sim. Aquilo é chegadinhos uns aos outros. Pronto, e agora vamos passar mais uma música, vamos ouvir o Roberto Leal, e que vai arrebentar com a festa, está bem? Está bem, então vamos lá. Vamos lá arrebentar com esta festa, por acaso está é o último de agosto, não é? É? É o último de agosto. Entra agosto, mas não, agora sai agosto. É. De um malhão, cantei a chula do Minho. Ouvi o pá de um malhão, cantei a chula do Minho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia.

também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. Com vinho verde e com vinho da Madeira. Já brindei com vinho verde e com vinho da Madeira. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. Se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. E assim foi até o fim, não arrebentou desta vez. Não é? É, acontece. Acontece. Pronto, agora vamos ao tom. Então vamos agora aos campeonatos de Portugal, né? Que também já começou. E então a Série A, os resultados da segunda jornada foram os seguintes: Vizela 2, Braga B 0. Cerveira 1, Câmara de Lobos 2, União 1, Murilinense 1, FAF 3, Pedras Salgadas 1, Associação Desportiva do Oliveirense 1, São Martinho, não, Oliveirense 2, São Martinho 2, Bragança 2, Monte Alegre 1, Chaves B 2, Maria da Fonte 4, Guimarães B 1, Marítimo B 0 e Berço 5, Mirandela 1. Berço, que são equipas que subiram este ano ao campeonato. O Berço, o outro, qual foi o outro? Maria da Fonte também. E assim. E a classificação, Zé, tens aí a classificação? Tenho aqui a classificação, portanto a classificação é assim. Vão estar só os dois ou os três primeiros e... Sim, mas eu também é rápido. É poucos, não há pontos praticamente ainda, sim, não é? Primeiro o Vizela com 6 pontos, segundo o Vitória de Guimarães com 6, terceiro o Faf com 4, quinto Maria da Fonte com 4, quinto o Moreirense com 4, com 3 temos o Berço, o Câmara de Lobos, o Bragança, o Mirandela, o Sporting de Braga B, o Monte Alegre e o Cerveira. Com 1 ponto temos, portanto, 13º temos o São Martinho, o Oliveirense, o União da Madeira e em último temos o Marítimo B, o Chaves e o Pedra Salgadas. Pronto, com 0 pontos. Na Série B. Na Série B, então. Aí porque não tens? Sim, tem aqui a Série B. A Série B, que foi, os resultados foram os seguintes. Na segunda jornada da Série B foi Figueirense 2, Coimbrões 3, Paredes 0, Canelas 0, Felgueiras Um Lourosa, um São Julense 3. Não, Lusitânia. Não, tem aqui. A Felgueiras 1, Lusitânia. Isso é na segunda. Segunda jornada. Eu tenho aqui a segunda jornada. Segunda jornada aqui, não está a dar certo. Já no ano passado não deu certo. Não, mas aqui é que o Lourosa não está no grupo do Amarante, digo-te já. Está no grupo B. É o Lusitânia. Mas pronto, não tem importância. Não, eu tenho aqui. Grupo B. Sim. Série B, Felgueira, Figueirense 2, Coimbrões 3, Paredes 0, Canelas 0. Felgueiras 1, Lourosa 1, São Joanense 3. Então olha aqui a Lusitânia, mas se calhar é a mesma. Não sei. Pois. É a Lusitânia de Lourosa, sim. Deve ser a Lusitânia de Lourosa. Pois. Não tem a Lusitânia, pois é claro. Felgueira, pronto, Lourosa 1, São Joanense 3, Vila de Moinhos 2, Vila Real 2, Castro Daire 1, Pedra Rubra 0, Trofense 1, Gondomar 2, Valadares da Gaia 2, Arouca 2, Amarante 0 e Lessa 1, Espinho 0. Portanto, a classificação é a seguinte: dizer que amanhã eu vou defrontar o Bruno em Amarante, que é um Amarante Felgueiras. É um Amarante Felgueiras. É? Estava a cuidar que eu estava aqui, mas pronto. Amanhã é um Amarante Felgueiras. Pronto. Para quem é da região, sabe a importância que aquele jogo tem. Certo, eu vou aqui tirar Tu vais ver amanhã. A terceira jornada. É o Amarante Felgueiras. Enquanto estás a classificação. Então, portanto, os primeiros classificados dos primeiros é o Arouca, o Lessa e o Coimbrões com 6 pontos. Do quarto ao sexto, que é Valdares de Gaia, Lusitânia e União de Paredes com 4. Sétimo ao décimo primeiro, que é o Vila Moinho, São Joanense, Trofense, Espinho e Vila Real com 3 pontos. Décimo segundo e décimo terceiro, o Felgueiras e o Canelas com 2. Décimo quarto, o Gondomar com 1 ponto. E depois de 15º ao 18º, que é o Pedra Rubas, o Casta Deiro, o Amarante e o Figueirense, todos com 0 pontos. Sim, senhor. E portanto, a terceira jornada, que é para amanhã, então, não é? Temos o Coimbrões Gondomar, temos o Lourosa Arouca, dois vizinhos também, ali. O Lourosa e Arouca são perto, pertencem ambos ao distrito da Aveiro, até, não é? É. Trofense Paredes, Amarante Felgueiras, como disseste, Castro Daire Figueirense, Espinho, Vila Real, Valadares de Gaia, São Joanense, Canelas, Pedra Rubras e Vila de Moinhos, Lessa. Para recordar aqui que o Valadares foi repescado, quer dizer, foi a federação que ofereceu O lugar de um, não sei quem foi, que já que desistiu, que subiu direto, não é? Mas desistiu, não quis continuar e foi chamado o Baladares para o seu lugar e eles foram logo a correr, estavam todos contentes e está a correr bem. Então agora, já que estávamos a falar do Amarante Felgueiras, quem quiser ver o jogo do futebol Amarante Felgueiras, que vá para o Facebook. Uhum. Facebook do Amarante. O jogo é transmitido em direto no Facebook. Do Facebook do Amarante. Do Amarante. Tem, senhor. Portanto, eu digo isso porque aqui já está o meu primo. do Facebook. Mas pronto, eu sei porque, como estou no Facebook, tenho o Facebook do Amarante, não é? Pois. E deram uma informação que amanhã. Pode ver o jogo direto. O jogo é direto no Facebook. Portanto, amigos, se quiserem ver. Pronto. Pronto. Então vamos ouvir mais uma música ou passar ao podemos ouvir. Então vamos ouvir mais uma música. Então, depois... olha, já que estamos em Amarante, vamos ouvir mais um Amarantino. Olha, até foi sem querer. foi sem querer. Marcos Rodrigues. Aí está. Vamos ao tempo, está bem? Está bem. Belíssima canção dedicada à mulher, pá. Espera pela gente, mas eu espero por ti. O tempo que

não. Temos de lhes dar amor, nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração. Quando estão apaixonadas, são-nos muito dedicadas. Por isso, rapaziada, convém que elas sintam que por nós são muito amadas. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à madeira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem a netinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. E assim foi, Manuel. Manuel, pois. E agora vamos então à Série C do Campeonato de Portugal. E a segunda jornada foi os seguintes resultados: Marinhense 1, Sertanense 2, Torriense 2, Sporting Ideal 0, Oleiros 0, Vitória de Sornache 2, Fátima 1, Benfica de Castelo Branco 0, Oliveira do Hospital 1, Praiense 1, Águeda 1, Caldas 1, Anadia 2, Condeixa 1, e Beira-Mar 2, União de Santarém 2. Beira-Mar que está de volta ao campeonato e que começou o campeonato bem, porque foi ganhar a Olheria, uma equipa que estava que jogou os playoffs para a segunda liga, para subir à segunda liga. Está. Foi eliminada por Vilafranquense e foi o Vilafranquense que subiu à segunda liga. E ele saiu no sorteio o primeiro jogo em Leiria e foi ganhar a Leiria 1-0 e agora empatou em casa com o União Santarém. Não é mal. Que não é mau para começar o campeonato, de toda maneira não, acho que não é o objetivo de subir já, daqui a um ano ou dois. Ou não, um filho da casa que treinador. É, o Ricardo Sousa, o filho do António Sousa, que já jogou também no Beira-Mar. É verdade. E o filho também, que já jogou lá também. Também jogou. Do Beira-Mar, para o Porto, para o Boa Vista. Isso, exatamente. E andou por lá por fora. É e agora? Ano passado era treinador do Felgueiras. É verdade. Portanto, a classificação é a seguinte: primeiro, Sertanense com 6 pontos. Segundo, terceiro, quarto e quinto. Portanto, Santarém, Beira-Mar, Proença e Fátima com 4 pontos. Sexto, com 3 pontos, temos o Miranense, o Anadia, o Torriense e o Sarnacha com 3 pontos. Décimo, com 2 pontos, temos o Oliveira do Hospital e o Caldas também. Décimo segundo a décimo quinto temos União de Leiria, Fontinhas, Benfica de Castelo Branco e Águeda com 1 ponto. E depois com 0 pontos temos o Condeixa, o Oleiros e o Sport Ideal, ambos com 0 pontos. E a próxima jornada, que é para amanhã, já temos o Sornaste Torriense, Leiria Oliveira do Hospital, Praiense Beira-Mar, o Sporting Ideal Oleiros, Condeixa Marinhense, Sertanense Anaria, Santarém Fátima e Benfica de Castelo Branco Águeda. E a série D? A série D. A série D, que temos aqui já os resultados já a seguir, que são os seguintes: Amora 0, Lulutano 2, Olhanense 2, Armacenense 1, 1 de dezembro 1, Sintra Futebol 0, Fabril 0, Esperança de Lagos 0, Oriental 1, Aljustrelense 0, Lusitano Débora 2, Alverca 2, Sacavanense 1, Olímpico de Montijo 0, Pinhal Novense 0, Real Massamá 0, e Lourdes 0, Sintrense 0. Classificação: primeiro, Olhanense; segundo, Lolotano com 6 pontos; terceiro a sexto temos o Piranovense, Vila Real, Massamá, o Futebol Clube Alverca e o Sintrense com 4 pontos. De sétimo, do sétimo lugar ao décimo temos 1º de dezembro Oriental, Sacavanense, Sintra Futebol e Lusitano de com 3 pontos. 11º, Lusitano de Évora com 2 pontos. 12º, Esperança de Lagos com 2. Depois, com 1 ponto, temos o Montijo, o Amora, o Loures e o Fabril com 1 ponto, como eu disse. E 17º e 18º, o Arjo Estrelense com 0 e o Armaçanense também com 0 pontos. É verdade. Pronto. E agora, vamos... É tudo por este campeonato. Sim, vamos um bocado, vamos ouvir mais música. Vamos à música e vamos ouvir o Camané. Sim. Com um fado. Escada sem corimão. É uma escada em caracol e que não tem corrimão. É uma escada em caracol e que não tem corrimão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Quem tem medo não assobe, quem tem sonhos também não. Quem tem medo não assobe, quem tem sonhos também não. Há quem chegue a deitar fora o lastro do coração. Há quem chega a deitar fora o lastro do coração. Sobe-se numa corrida, corre-se perigo sem vão. Sobe-se numa corrida, corre-se perigo sem vão. Adivinhaste? A escada sem corrimão. Adivinhaste a vida? A escada sem corrimão. A escada sem corrimão, grande fado. Grande fado. Agora vamos dar os jogos das equipas da Liga dos Campeões. Da Liga dos Campeões, sim senhor. Portanto, no grupo A temos o Clube de Bruges, o Galatasaray, o Paris Saint-Germain e o Real de Madrid. No B temos o Bayern, o Estrela Vermelha de Belgrado, o Olympiacos e o Tottenham. No grupo C. Temos o Atlanta, sim. O Dinamo de Zagreb, temos o Manchester City e o Shakhtar Donetsk. No D, no grupo D, é o Atlético de Madrid, a Juventus, Leverkusen e Lokomotiva de Moscovo. No grupo E temos o Genk, temos o Liverpool, temos o Nápoles e o Salzburg Red Bull. E no grupo F é o Barcelona, com o Dortmund, com o Inter de Milão e com o Slavia de Praga. No grupo G temos o Benfica, aqui o nosso vizinho, o Lyon. É verdade, a equipe Olympique Lyonnais. Temos o Leipzig e o Zenit de São Petersburgo. É um grupo equilibrado, penso eu, para o Benfica, não é? Sim. Eu acho que sim. Bom, o Lyon, sabes como é, vai sempre lutar. Talvez seja até um osso um bocado difícil para o Benfica, o Zenit, mas depois e mesmo os alemães do Leipzig também. Qualquer um pode passar. Qualquer um aqui é um bocado. Dizer que os jogos é no dia 17, começa no dia 17, o Benfica, às 20 horas com o Leipzig no Estádio da Luz, e com o Lyon joga às 18 horas em casa com o Zenit. Sim, senhor. E o grupo H, que ainda não demos também, que é o Ajax, o Chelsea, o Lille e o Valencia, de Espanha. Também é um grupo aqui um pouco equilibrado, porque bom, o Chelsea também não está a grande coisa, este ano está menos, perdeu o azar, perdeu alguns jogadores, não é? Sim. O Lille, que está bem, o Ajax, que veio através das qualificações, não é? Mas ano passado foi até às meias finais, não é? Fez uma boa carreira, não é? E o Valencia também. Os grupos este ano parece que são um bocadinho mais equilibrados, penso eu. Sim. Na Liga Europa. No grupo A temos o Sevilha, o Apoel, o Karabag e o Delange. De Lange, que é a equipa de Luxemburgo. De Luxemburgo. Passou as eliminatórias também. No grupo B temos o Dinamo de Kiev, o Copenhague, o FC Copenhague, o Malmö e o Lugano, da Suíça. No grupo C temos o Basileia, o Krasnodar do Quilmes. O Getafe e o Trabzonspor. No grupo D temos o Sporting, o PSV Eindhoven, o Rosenborg e o Leeds de Austrália. Sim, aqui o... Da Áustria. Sim, da Áustria. Aqui está bom o Sporting. É o PSV. Pelo menos o mínimo em segundo, para mim, penso. O PSV, bom, é mais perigoso, não é? Sim. Penso eu, mas bom, os outros também vão jogar. Rosenborg também é uma equipa mais ou menos. Já jogou a Liga dos Campeões. Pois, a Suécia, os suedoises também são bons. Vamos lá, eu pensava que era o jogo Sporting Eindhoven em primeiro jogo em casa, é o contrário, na Holanda. Ias lá ver. Portanto, agora o grupo... Temos o Lazio, temos o Celtic de Glasgow, temos o Rennes aqui de França, sim, e temos o Cluj da Roménia. E no F, grupo F, é o Arsenal, com o Eintracht Frankfurt, o Standard Liège e o Vitória de Guimarães. Guimarães está aqui um pouco apertado, mas pronto, tem que jogar. Não tem nada a perder aqui. Não tem nada a perder, é jogar, pronto, e pode ser que ganhe até algum jogo, quem sabe. Depois daqui no grupo H temos o CSKA Moscovo, temos o Ludogorets, temos o Espanhol de Barcelona e o Ferencváros. E no grupo G temos o Porto, o Young Boys da Suíça e o Feyenoord da Holanda. E o Rajo Grangers da Escócia. É uma equipa dura para. Sabes como é? Os escoceses são sempre. O Feyenoord também já. O Feyenoord também já foi. Mas já não é. Mas o Young Boys também. Estão lá, mas pronto. Agora o grupo I temos o Wolfsburgo. Wolfsburgo da Alemanha. O Ghent. O Ghent. O Saint-Étienne. Saint-Étienne e o. O Olinska. Que é de. De Checoslováquia, não? Ou para aí uma coisa assim, sim, não sei. No grupo G temos o Roma, o Mönchengladbach da Alemanha, o Başakşehir da Turquia e o Wolfsburg da Alemanha, não é? Não? Não, não é da Alemanha. Deve ser de Wolfsburg, deve ser da Danmarca ou da Suécia, assim uma coisa. Não sei. No grupo K, temos o Vasistas, o Sporting Braga, temos o Vavanton e o Slovan. Slovan de Bratislava. Aqui é um grupo também. Braga. Tem aqui o Wolverhampton do Espírito Santo. Com muitos portugueses lá, e o Besiktas, o Besiktas também também não é o Besiktas que a gente conheceu aqui há uns anos, não é? Mas pronto, são equipas turcas, são difíceis de jogar. Ainda para mais lá, pois. E no grupo L temos o Manchester United, o Astana, o Partizan, o Tolkien de Partizan e o AZ de Alkmaar da Holanda. Também aqui um grupo mais fácil para o Manchester United, penso eu, não é? Que normalmente é estar acima de tudo. Portanto, estas equipas. Sim. Portanto, e agora só para dar o a gente disse que dava o resultado. Portanto, pois. O Desportivo das Aves está nos 90 minutos, está a perder 3-1 com o Famalicão. Famalicão, estás a ver? Como é que e o Passos da Ferreira perdeu em casa com o Marítimo 1-0. Já acabou. Já. E o Famalicão, o Desportivo das Aves está a acabar também já, não é? Sim, já está com 90 minutos. Está nos 90 minutos, está 3-1, mais uma vitória para o Famalicão outra vez. É, mais uma super, mais uma. E continua a estar em primeiro sempre, não é? Sim, cada vez mais primeiro. Cada vez mais primeiro, para já. E como eu disse há bocado, são pontos que vão aparecendo. Se for preciso, vai ter aqui uma altura que vai perder dois ou três jogos seguidos, não é? Mas estes pontos que já arrecadou, nunca mais os perde, não é? Ah, sim, é o que. E para ver se podem fazer. Fazem jeito, No fim do campeonato. Pronto, e agora vamos ficar com a RDP Internacional. Depois vamos ficar aqui com. Que acabamos um bocadinho a emissão mais cedo. Um bocadinho mais cedo, vamos ver o Sporting, que está aí o Sporting vai começar daqui a pouco. E então voltaremos para a semana. Eu não sei se não é certo. Eu vou telefonar ao Bruno a ver se ele pode vir. Tem de vir o Bruno. Se não, olha, dou o encontro, desse possível. Só depois do dia 27, que chego cá no dia 27, normalmente, se Deus quiser. Pois. Estarei de volta, portanto, no sábado 28 posso ser que venha cá. Pronto, depois a gente vê. Está bem? Um abraço a todos, um bom fim de semana e um bom domingo. Igualmente, eu ainda voltarei quinta-feira para acabar o meu programa de quinta-feira e depois. Férias. Férias um bocadinho também. Mas tu és férias todo o ano. Mas pronto. Eu para o ano também lá estarei, se Deus quiser. Pronto. Um abraço a todos. Sejam felizes e até breve.